zoom avea la ei. Papa Lima, Golf Delta, no solo 15, liberando próxima direita via Delta, solo no 21, décima 9. 628, estamos identificando isso para o 050, chegada Mari. 050 Mari, 6728. Na Lima, Mike. Uma Mike. A gente pode seguir via pista. Cabeceira Lima, pista 35, após. Olha o. Versão do pote 5, é pote livrando. CZ reduza para 289. Aqui será coordenada do Pat 5 Lima Golf Delta. Novembro. Foi direto rotatória, descida para 1500 pés, altímetro 1015. Rotatória com 1015 no altímetro, descendo para 1500 pés, é com o Novembro. Reduza para 210, mano. 178, reduza para 170, nós. O senhor vai seguir comando número 2, pouso em Salvador, com o tráfego prosseguindo visual, aproximando-se pelo setor noroeste, em missão de transporte de inferno. Reduza para 170 e aguarda uma possível vetoração à esquerda. Ok, reduzido, né? 178. Na 78, mantém a presença boa para o sequenciamento, será como limite localizador, desça até 2 mil pés, altímetro 1.500. Se aprou o limite lock, 2 mil pés, certo? Na 78. Recusou 9, me informa quando visou com o campo. Zulu 9, para ingresso no circuito de tráfego, chame a tua Salvador em 118, 19. 18, 9, 5. Tá. 17, 17 ou 0? Aqui é decola da pista 17, primeira curva direita. Saída, contra o perfil da saída da El, após da El voa Lida e após Lida Ildes para interceptar a aerovia. Controle para 120, décima 8, transponda 5453. Lima Romeu, Romeu. Legal no 05, chame a torre em 198, décima 195 para acionamento e táxi, por favor. Já sabe informar o POV, autonomia? Ah, beleza, maravilha, até queria, mas tem que ficar aqui de castigo. Chegou número 3, autorizado Brasília, 360, via uniforme Zulu 17, decola da pista 10, saída Arbor, após Arbor Eletro. Controle 120, décima 8, transporta 5456. faz o seu voo 1885, pronto, copia. Só alegria, 1885, pronto, copia Guarulhos 360. 385, perdão, pronto, copia 360. J360 para Guarulhos autorizado, via uniforme 16, na cola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5461, 1885. Ok, autorizado então 360 para São Paulo Guarulhos, cara, meu pelo jogo 16, decola da Del, da 10, da El, Leda, depois Bridge. 1208 é o controle e 5461 é o transponda. Correto, 1885, chame para o pushback, sabe? Já parei, tá ligado? Romeu, Romeu, pátio 5, livre acionamento, reporta táxi. Web 6728, Serra Baixada travado. Webjet 6728, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10, Web 6728. Eco Zulu November, Solos 34, confirmando parte 5. Frente próxima à direita, ao estacionar frequência livre, Eco Zulu November. 76728, solo 37, liberando via Fox, solo 121, decimal 9. Fox 219, 6728, por Lima Romeu Romeu, reporta na Papá para ingresso, pistão 97. Boa noite, Vladimir, 728, Lima Foxtrot. Boa noite, Charlie, taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 672. Romeu Romeu, autorizado decolagem em pistão 97, vento 1, 10 graus, 14 nós. November Eco, acende a indicação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050. Tudo boa noite, Papa Papa, Lima Romeu Romeu, passa 1500. Lima Romeu Romeu, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 400. Bora, 400 na Dial, Romeu. Tango November Echo, mantenha a chegada. Tango November Echo, vai na proa 060. Oceano 6310, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060.